não te magoar o seu coração. Eu só quis cuidar, te peço perdão pra você voltar. Não quero um beijo. Estoy enamorada, corazón contento. Estoy sanada de su amor. No quiero un beso caliente, corazón en sufrimiento. Estoy aquí llorando por tu amor, huye del pasado. Estoy enamorada, corazón contento. Estoy sanada de su amor. Banda 007. O que se ferir não te magoar o seu coração. Eu só quis cuidar, te peço perdão pra você voltar. Não quis te ferir, não te magoar o seu coração. Eu só quis cuidar, te peço perdão pra você voltar. Não quero um beijo. Estoy aquí llorando por tu amor. Olvidé del pasado. Estoy enamorada, corazón contento. Estoy sanada de su amor. No quiero un beso caliente, corazón en sufrimiento. Estoy aquí llorando por tu amor. Huye del pasado. Estoy enamorada, corazón contento. Estoy. Banda Os Brothers. Sucesso em todo o Brasil. Sucesso em todo o Brasil. Você é uma... Arrasador do Pará. Vai ver que o frio é maior quando eu não for mais seu cobertor. E ouvi minha voz dizendo: já é hora, acorda, amor. Ainda há tempo pra nós. Seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver. E um sem a outra vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho, boca de cantor. Vai ver que o frio é maior quando eu não for mais seu cobertor. Voz dizendo: já é hora, acorda, amor. Ainda há tempo pra nós. Seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver. E um sem a outra vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Ah, escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão. A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria um dono. Já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganador.

deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. Sempre tive fama de ser pegador. Agora me ferrei, o amor me pegou. Eu quero te amar. Cê sabe que sou seu amor. Eu quero te agarrar. Seu amor, eu quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, papai, vem. Eu quero ser feliz e você também. Rosca no meu corpo e vem fazer amor, neném. Cê sabe que sou seu. Quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, papai, vem. Trio das Aparelhagens. Tempo que eu olho pra você, mas você sempre fica me esnobando. Para de pirar, se vem ficar comigo. Ai, garoto, vem provar o meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa eu te falar besteiras no ouvido. Você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. Sempre tive fama de ser pegador. Agora me ferrei, o amor me pegou. Eu quero te amar. Você sabe que sou seu amor. Eu quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, papai, vem. Rodrigo Saudade Produções. Se você procura criatividade e dinamismo para a sua empresa, aparelhagem ou som automotivo, a solução é Produtora WS. Áudio, vídeo e informática. Vinhetas, aberturas, chamadas, spots, vídeo design e muito mais. Contatos 91-8844-5108, 81-3072-16, 3271-1154, ou acesse produtoraws.com.br. Produtora WS, a criatividade além da sua imaginação.